399, decolado 53. Chama agora o controle Salvador em 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 08, obrigado, bom dia. Bom domingo. Controle, bom dia, é o TAM 3399, decola. 3399, bom dia, contato radar, voo 360. Voo 360, pode voar direto Leda? Autorizado. Confirme, autorizado? Autorizado. Voando Leda, 3399. Otan 3399, pode voar direto, Ilhéus? Guarde contato com o centro Recife. Controle de cidade ONU. Aguarde contato com o centro Recife. Aguarda, 3399. .3399, restrito nível 320, chame Centro Recife 1251. Recife 251, 320, restrito 3399, obrigado. e bom dia de Webjet, Luiz e Juliette, November. Eu sei, senhor. November do pátio 3 para rebote até a ponte 3 do pátio principal. Sente November do pátio 3 para a ponte 3 do pátio principal, isso? Positivo. Luiz e Juliette, November autorizado, reboque do pátio 3 até o portão 3 do pátio principal, mantendo escudo constante, pode até no Luiz e Juliette, November. Ele é autorizado o reboque até a ponte 3 na escuta constante, repassará no término. 90 pontos de rebote na ponte 3, muito grave. Copiado, novembro, obrigado, bom domingo.